Todo mundo tá no ritmo fluente. Os cara é foda e inteligente. Saímos disso, vivemos e queremos e possuímos. Esse é o ritmo que embalamos e seguimos. É isso, como eu falo, é genuíno. Seguindo, tô aqui com os meninos, observando que aqui tudo à volta. A gente espera tudo, mas nada volta. Mas a gente sempre tá aqui agindo na pura revolta. É o sistema querendo encarcerar nossa derrota. Mas aqui não falamos lorota, trazemos uma proposta diferente de intervenção. Eu quero a ligação mais com o coração. Se eu tô rimando com os irmãos, eu trago a minha evolução. É o homem sapiens, continuando essa programação. Andamos e digitamos, todo dia possuindo tecnologias. Mudamos todo dia e seguimos. A gente tá digitando, possuímos tecnologia. Somos suínos ou porcos, sei lá. Se não joga pérolas, elas vão pelo ar. É só você buscar, levantar a sua mão. Porque viva é o ano da revolução. Yeah, beleza. Como é seu nome mesmo? Ed, MC Ed. Aí, esse foi MC Ed. Ah, tu faz artes lá? Ah, por isso que... Ah. É, o Key Rock Tribe da Turquia. Fashion... Au. É isso aí. Vou mandar outras aqui. Vocês estão de passagem? Já estão... Ah, pô. É, né?